dominou a cidade. Dominou a cidade. Nosso som trincou com a mente de um monte de gente. Só vai curtido e o efeito vai subir. Nosso som trincou com a mente de um monte de gente. Só vai curtido e o efeito vai subir. Bancada pesada, levada de som nervoso. Dominou. Nossa senhora, o efeito é cabuloso. O despertar pra mente do meu corpo. Dinamite no ouvido, os boy dengoso. Dioquimei, sua cabeça explode. E na balada, o bebê me causa choque. Do sul ao norte, o som que trinca o pote. Pra correr com nós, aí o teste é forte. Revolução sonora subiu pra cabeça. Já era. O rap dominou, deixando sequela. Zé Povinho não entendeu, ficou naquela. Os preto mal encarado, estilo favela. Século 21, nova era. E o talento segue excluído da tela. O amor e o ódio permanecem nas artérias. Rap treme o chão, treme o chão. Sem miséria. Denúncia, postura, estilo, debate. Amor, desamor, informação. Ao ataque. Favela é ela, pronta pro combate. Rap dominou os quatro cantos da cidade. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou a cidade, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou a cidade, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou, treme. O rap dominou, não tem mais jeito. Tá nas vielas, nos barracos do gueto. Tá nos estilos, no dia a dia. No modo de falar da periferia. Antigamente não era assim. E os mercenários nem aí pra mim. Aí cresceu, tudo mudou. Fui convidado pelo doutor. Restaurante, carro importado. Segundo ato, caneta azul e um contrato. Não me triguei, não me vendi. Rap nasceu na quebrada e vai viver aqui. Dominou, dominou. Dos pés de break, se apavorou. O Ei Banguela não suportou. E na levada, aí crônica, falou. Não sei porquê, o PM embaçou. Quando eu falei, calma seu doutor. Tentei fugir, me pegou. Reagi, me espancou. Quer me prender por causa do terror. Me interrogou, perguntou. Nome RG, endereço do autor. Cadê, cadê? Chegou. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou a cidade, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou a cidade, treme. O rap dominou, o rap dominou. O rap dominou, o rap dominou e perfurou com um balaço a viatura do torturador autorizado. E você quer saber o que pensa de OG? Se liga aí, vou dizer, nossa trilha sonora é o rap infernizando você. Pro louco aqui não tem freio nem fronteira. Pro louco aqui não tem breque nem barreira. Um insano, um louco pela nação brasileira. Bicho solto, impossível de botar coleira. Nesse momento habita em mim a ira dos rebeldes, conselheiro e zumbi. E outros que fazem parte dela. La Vaca, Orlando Costa e Marighella. Com treta sem treta, não tiro uma letra, falei. Tenho como escudo, parceiro em tudo, Jesus Cristo, rei. O barato é louco, o processo é lento, 100% veneno, já sei. Grampo escuta na saída de casa, saque, puxa, pei. Foram várias mortes, várias mortes sem precedentes. Várias vidas, várias vidas. Sangue inocente. De tanto conviver com a covardia, o sangue fica quente. E de repente, pane no controle remoto, terremoto. O rap dominou, o Brasil é nosso. O torturado reanimado agora julga. Dominou.